Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. E agradecemos muito a oportunidade de aqui retornar mais uma vez para podermos falar, para podermos abordar as ideias que nós precisamos hoje divulgar, falar, baseando-se no ensinamento dos Espíritos Superiores. Esta noite nós vamos refletir sobre um tema que é intitulado O Valor das Pequenas Atitudes. A gente refletir qual a importância que tem na vida de todos nós essas situações que nós vivenciamos diariamente, que muitas vezes passam desapercebidas, passam sem maior cuidado da nossa parte. E quando a gente reflete sobre o tempo que nós estamos aqui encarnados, nós pensamos, né? Quantas horas nós despendemos diariamente em situações que são aparentemente sem importância? Quantas horas nós dedicamos, por exemplo, às tarefas do lar? Quantas horas nós dedicamos à nossa atividade profissional, ao nosso percurso que nós realizamos todo dia, de casa para o trabalho ou de casa para outro local, como o centro espírita, por exemplo? E nós sempre temos em mente que nós temos algo importante para fazer, não é assim? Quando nós estamos saindo de casa para vir ao centro, nós estamos pensando que nós teremos aqui um momento muito significativo. E a gente nem dá muita atenção para esse trajeto, para esse espaço de tempo aí, esse período do tempo, que foi sair da nossa casa e chegar até aqui. Ou da nossa casa para o ambiente de trabalho, porque a tarefa mais importante seria a nossa atividade profissional, por exemplo. Ou quando nós estamos dedicando o nosso tempo na nossa tarefa rotineira de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de um animal de estimação. E às vezes a gente até quer apressar essas tarefas porque tem coisa mais importante para fazer. Então, se a gente for somar todas as horas do dia e todas as horas ao longo da vida de uma pessoa, parece que nós estamos aqui, encarnados, vivendo a maior parte do tempo dedicando-se a tarefas sem importância. Mas quando a gente pensa que toda a vida humana ela está estabelecida com base na sabedoria divina, o que nós somos, o que nós fazemos, o nosso destino, está tudo orientado pelas leis divinas. Então a gente fica pensando, será que houve falha por parte do Criador de determinar para nós um período de tempo tão longo em que a gente tem que estar se debatendo com situações que são aparentemente sem importância? Certamente não. Certamente, esse tempo que nós julgamos que são situações sem importância, esse tempo deve ter uma importância muito maior para nós. E aí talvez esteja o segredo de como nós poderemos dar à nossa vida até um significado maior do que temos atribuído até hoje. Eu vou pedir para você trocar, porque esse microfone está falhando. Está dando problema. Então, nós devemos considerar que esse tempo que nós consideramos que é um tempo aparentemente inútil ou sem importância, ele tem um significado muito maior na nossa evolução. Porque nesse tempo, nós estamos, de alguma forma, também realizando, agindo, de alguma forma, e isso está produzindo efeito em nós mesmos. Nós podemos pensar que a nossa vida está aqui transcorrendo no mundo material, que nós estamos aqui evoluindo, é o que nós aprendemos no Espiritismo, não é? Que nós estamos encarnados para evoluir, para com a experiência terrena a gente aprender mais. Mas será que é só nas situações grandiosas? Já estamos percebendo que não. É no dia a dia, é na rotina, é nas tarefas aparentemente sem importância que reside aí um grande desafio para nós. Porque normalmente a gente tem uma tendência a pensar que são só situações grandiosas é que marcam a trajetória do indivíduo no mundo, mas não é. Só os grandes feitos. Quando a gente reflete, por exemplo, num atleta que vai lá e decide pela sua ação uma atividade ali que vai trazer um resultado significativo para o país que ele representa. Eu acho que todo mundo está se remetendo ao jogo de ontem, não é isso? Então a gente pensa, puxa, que feito é aquele, né? Tão ali marcante, que foi decisivo para todo um país, para o mundo todo, inclusive. Mas a gente tem que considerar que a vida de milhões de seres não pode ser marcada só por situações tão expressivas, tão significantes. Ou se a gente pensar em situações realmente importantes, quando, por exemplo, quando alguém descobre ou inventa algo que muda o destino da humanidade, aí a gente tende a valorizar esse feito e considerar que isso é importante para o espírito. E, de fato, essas situações, elas têm o seu valor, têm a sua importância. Mas não quer dizer que as nossas situações corriqueiras, aquilo que nós fazemos no dia a dia, não tem importância também. Porque nós estamos determinando aonde chegaremos, aonde nós iremos atingir um dia resultados a partir daquelas situações que nós estamos vivendo diariamente. Nós podemos comparar a nossa vida aqui como aquele instrumento que na antiguidade usavam para marcar curtos períodos de tempo, a ampulheta. Já viram? É um instrumento feito de dois compartimentos de vidro que é interligado e você coloca ele na posição, a areia começa a cair para o recipiente de baixo. Quando termina, marcou um tempo ali. Quando você vira novamente, você volta a contar aquele mesmo tempo. Nós podemos fazer aqui uma comparação. A nossa vida está transcorrendo atualmente, nesta encarnação, como aqueles grãos que estão passando da parte superior da ampulheta para a parte inferior. Cada um daqueles grãozinhos vai marcando a passagem do tempo, não é isso? Na nossa vida, cada pequenina ação está marcando a passagem do nosso tempo aqui na Terra. Cada pequenino pensamento que nós produzimos diariamente, curtos, instantâneos, efêmeros, rápidos, velozes, cada um desses pensamentos também estão marcando a nossa passagem aqui no mundo. E cada palavra que nós estamos pronunciando também marca a nossa passagem no mundo. Também está determinando o que nós estamos fazendo da nossa vida. E chegará um momento que terá um fim essa nossa atual existência aqui, essa nossa encarnação. Teremos milhares de outras oportunidades. Graças a Deus, nós somos seres infinitos, não somos eternos porque temos começo, mas somos infinitos porque não temos fim. Embora o nosso corpo pereça, a nossa inteligência, a nossa memória, os nossos sentimentos sobreviverão em nós, porque nós continuaremos existindo, porque somos espíritos, transitoriamente revestidos de um corpo físico. Mas esta existência terá um fim, e ela tem um tempo pré-determinado. Tem pessoas que abreviam esse tempo pelos seus pequeninos atos diários. Tem outras pessoas que conseguem, às vezes, até prorrogar um pouco esse tempo, porque cuidam tão bem da sua existência e, muitas vezes, a espiritualidade até articula situações para favorecer o indivíduo a permanecer por mais tempo, quando isso é útil para o cumprimento das leis divinas. Então nós vemos que quem determina aqui a nossa passagem no mundo, o que está marcando a nossa transição aqui no mundo, é tudo isso que nós produzimos diariamente e não damos tanta importância. Pensamentos, palavras e ações. É isso que está marcando a nossa passagem no mundo, e aí é que está o segredo, vamos dizer assim, para tornarmos a nossa vida realmente significativa e a gente poder fazer uma avaliação e a gente poder considerar que nós estamos progredindo. Essa é uma reflexão que muitas pessoas fazem, né? Será que eu estou progredindo? Será que eu estou evoluindo realmente? Porque depois que a gente descobre e tem tranquilidade, confiança em saber que nós somos seres transitoriamente na matéria, somos seres espirituais transitoriamente nesse mundo, que nós sobreviveremos à morte, que nós estamos aqui para aprender a evoluir, a tendência natural é a gente refletir nisso. Será que eu estou aproveitando o meu tempo de vida? Será que a minha vida realmente vai trazer resultados? Porque quando a gente lê os relatos que os espíritos nos trazem através das psicografias, através das comunicações psicofônicas, eles nos dizem, muitos, de que eles perderam muito tempo aqui na vida, perderam grandes oportunidades. Quando nós lemos romances ou relatos da vida do mundo espiritual, nós vemos também isso. Muitos espíritos lamentando não terem aproveitado tanto a oportunidade terrena. E tem gente que às vezes fica até com medo excessivo e nocivo por achar que não está aproveitando a sua existência atual, de que vai chegar no mundo espiritual numa situação muito difícil. Nós também não podemos caminhar nessa direção, de achar que tudo que estamos fazendo está errado, de que não estamos aproveitando nada. Talvez o que a nossa vida precise hoje são de ajustes, pequenas direções que nós vamos estabelecer aí, pequenas diretrizes que vamos determinar a nós, nós podemos até garantir êxito daqui para frente, ou conservar o êxito que nós já estamos tendo na atual existência, porque nós não somos seres que apenas falhamos. Nós também temos alguns acertos aí e temos que valorizar isso. Mas então essa reflexão, será que eu estou aproveitando a minha existência? Será que eu estou dando sentido à minha existência? Talvez a gente consiga responder quando a gente observar melhor como nós nos portamos nessas situações corriqueiras, aparentemente insignificantes. A qualidade do que nós pensamos diariamente, do que nós falamos diariamente e do que nós praticamos diariamente tem um significado profundo na nossa evolução. E nós seremos espíritos vitoriosos se nós realmente conseguimos controlar essas três capacidades humanas: de pensar, de externar o seu pensamento pela palavra e de agir de acordo com as suas ideias. Então, é sobre isso que nós vamos estar falando. Vamos iniciar, então, por uma dessas três possibilidades de ação do espírito, começando pelo pensamento. O pensamento é algo que nós produzimos continuamente. É o que nos caracteriza como espíritos já na condição humana. É o pensamento contínuo. Nós pensamos tanto que tem níveis de pensamento que nós nem temos consciência como encarnados, porque eles estão lá nas profundidades da nossa mente e são elaborações que nós criamos. E esses pensamentos, eles estão sendo produzidos diariamente. Mas vamos ficar só naqueles pensamentos que nós temos consciência, naquilo que nós sabemos que nós estamos pensando. Nós pensamos diariamente em situações tão diversas, tão variadas, e nós, naturalmente, nos ligamos a seres que pensam como nós. Nós naturalmente vamos nos associando a espíritos que vão ter aquele mesmo padrão de pensamento. Se o meu pensamento é voltado sempre para um determinado tema, eu tenho a tendência a atrair para junto de mim espíritos que se interessam por aquele tema. E entendam aqui tema qualquer circunstância da vida. Não só temas de estudo, não só temas de reflexões, de aprendizagem. Vamos pensar em qualquer coisa da vida. Vamos tornar mais prático o exemplo. Se os meus pensamentos são sempre relacionados a alguém e sempre no aspecto negativo, sempre combatendo essa pessoa, eu vou atrair para junto de mim espíritos que têm essa forma de pensar, essa forma de agir. Aqueles que estão sempre procurando alguém para colocar a culpa, sempre procurando alguém para colocar como responsável pelos problemas que surgem. Porque é uma atração, é uma questão de afinidade, é uma lei divina isso. E ela não existe para nos criar situações negativas. Na verdade, ela existe para nos criar situações positivas. Porque da mesma forma que eu atraio espíritos que têm essa tendência de pensar coisas inferiores, eu posso atrair espíritos que pensam coisas superiores, que pensam coisas de natureza elevada, que pensam coisas relacionadas ao progresso. É uma questão de escolha que nós vamos aprendendo a fazer à medida que evoluímos. Porque a evolução é essencialmente para a gente aprender a fazer essa escolha. Por isso que Deus permite que as coisas aconteçam como consequência daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós fazemos, a lei de atração. Então, à medida que eu vou aprendendo, que eu vou descobrindo que eu posso escolher no que eu vou pensar, eu posso dar um novo rumo à minha vida e eu posso determinar quais as companhias espirituais eu terei. Então, se eu começar a controlar o meu pensamento, a substituir pensamentos de ordem inferior por pensamentos superiores, eu consigo mudar minha sintonia espiritual e eu consigo dar um rumo diferente à minha vida. Então, quando eu estiver no dia a dia, na minha rotina, nas minhas tarefas, ao invés de eu ficar pensando, procurando, por exemplo, culpados pelos problemas que eu vou encontrando ao longo do dia, ao invés de eu ficar procurando uma forma de dominar as pessoas, ao invés de eu ficar procurando uma forma de escapar das minhas obrigações, ao invés de usar o meu pensamento de maneira negativa, eu posso dar um novo rumo a ele, substituindo, toda vez que esses pensamentos de ordem inferior surgirem, substituindo por outros pensamentos elevados, pensamentos que me direcionam para um caminho que eu já sou capaz de julgar que é o melhor. Então vamos pegar um exemplo prático. Se eu penso diariamente em quem é o culpado pelos problemas que eu encontro ao longo da vida, vamos mudar esse foco então. Vamos pensar, existem culpados? Sim. Eles serão responsabilizados? Sim. Porque não existe nada mais implacável do que as leis divinas. Nada. Não escapa nada do controle divino. Todos responderão por aquilo que criaram, sempre. Então nós não precisamos nos preocupar com justiça na vida. Na verdade, nós poderíamos substituir esse pensamento de encontrar culpados para os problemas por um outro pensamento. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Porque se eu sou chamado a vivenciar uma situação, é porque eu tenho uma forma de contribuir para que aquilo melhore. Ninguém é trazido a um problema com a possibilidade de apenas criticar a situação. Todos nós temos condições de fazer algo para que algo seja sublimado, para que algo se transforme, para que algo se modifique. Então nós podemos passar a desejar, podemos pedir até mesmo nas nossas preces, que se essa é uma característica que eu tenho, sempre procurar quem é o culpado dos problemas, pedir para mudar. Não, ao invés de procurar culpados, eu vou procurar o que eu posso fazer para ajudar nisso. Eu estou dando apenas um exemplo, então, de uma ordem de pensamento negativo e que podemos substituir por outro. Mas vamos pensar em outras questões. Nós podemos ter o nosso pensamento, por exemplo, fixo em alguma viciação mental do sexo, da comida, da ganância, por algo. Algo que nos aliena da vida, algo que nos afasta da nossa tarefa, da nossa trajetória evolutiva, algo que nos tira da nossa direção. Então nós podemos passar a substituir esses pensamentos que são inferiores, que nos desequilibram, por outros. Quando nós temos isso muito intenso, é muito difícil mudar realmente. É uma luta muito grande. Quem já se defrontou com as suas imperfeições, com seus pensamentos de ordem inferior, e já foi capaz de julgá-lo, pode estar nesse momento pensando assim, puxa, mas isso que ele está falando é algo muito difícil. A gente combater a nossa tendência viciosa para alguma coisa na vida. E realmente nós temos que reconhecer que é uma tarefa árdua, mas ela não é uma tarefa impossível de ser realizada. Ela não é uma tarefa que não temos condições de realizar. Temos sim. É aí que vem a necessidade de passarmos a alimentar a nossa mente com ideias de natureza superior. Por isso que é tão importante o nosso estudo, a nossa dedicação às ideias superiores que nós vamos colhendo ao longo da vida. Como espíritas, nós recebemos um tesouro. Um tesouro espiritual que são conhecimentos, ideias tão elevados que eles nos são trazidos justamente para servir de material para a substituição dessas reflexões inferiores que nós temos diariamente. Então, quando vem o pensamento que nos atrai para as nossas imperfeições, para as nossas viciações, busquemos essas ideias superiores. Às vezes nós não as temos ainda muito bem gravadas na nossa memória. Daí vem o maravilhoso instrumento que Deus permitiu que aprendêssemos a criar e a desenvolver aqui na Terra, que se chama livro. podemos ter sempre à mão um livro com ideias, pensamentos edificantes e usar aquilo realmente como uma terapia de substituição. Reconhecer que recebemos ou temos pensamentos inferiores, mas aceitar naturalmente a nossa imperfeição, mas trabalhar ativamente para substituir pelas ideias superiores. E nós podemos ainda contar com auxílio através da prece que podemos evocar. E prece nada mais é do que pensamento. Quantos de nós fazemos diariamente preces? Preces longas, decoradas, não o Pai Nosso, não a prece de Cáritas. A minha filha de 8 anos já sabe a prece de Cáritas, porque a gente sempre faz em casa, mas é aquela prece mais prática, aquela prece mais objetiva, aquela prece que é o nosso pedido de auxílio. É aquele pensamento constante de ligação com Deus, com a vida superior, com os espíritos amigos. Essa prece que é o nosso clamor, é o nosso desejo de receber um auxílio naquele momento. E como nós fazemos essa prece com confiança, nós sentimos um grande alívio naquele momento. E sabemos que o auxílio virá para nós. Então essa é uma forma de nós combatermos os pensamentos inferiores. Porque se nós nos comprazermos com os nossos pensamentos de natureza inferior, nós estaremos criando vínculos com seres que têm essas mesmas tendências, esses mesmos desejos, e eles é que passarão a comandar a nossa vida mental. Eles é que passarão a nos influenciar. Então observe como os nossos pensamentos diários são tão importantes, como eles vão marcar a nossa existência aqui no mundo. Nós poderemos chegar no mundo espiritual e recebermos lá as explicações de sábios instrutores, de espíritos generosos que vão dizer: olha, você dedicou muito da sua energia mental, da sua capacidade pensante, só em pensamentos de ordem inferior, ou só de pensamentos ligados aos interesses terrenos, pouco cultivo do espírito. Então, se nós quisermos aproveitar realmente essas horas que estão passando, precisamos ter essa atenção, esse cuidado com a natureza dos pensamentos que produzimos diariamente. Sem culpa destrutiva, sem ficar se julgando, dizendo-se que é muito inferior, que é muito imperfeito, nós temos que aceitar a nossa realidade. Mas, a partir do momento que compreendemos o que somos, trabalhar ativamente para mudar isso. Trabalhar assim intensamente. Porque nós temos condições para isso, temos a força para isso, temos uma força interior que nos permite realizar isso, e temos uma força, podemos dizer, divina, que é a ação de Deus sobre as nossas vidas, que está incluído aí a ação dos espíritos benfeitores. Então nós temos potencial para isso. E se cairmos nesse processo, levantarmos quantas vezes forem necessárias, nos empenhar quantas vezes forem necessárias para retomar o equilíbrio mental, restabelecer uma ordem de pensamentos elevados. E aí estaremos dando um significado muito grande à nossa existência, estaremos numa grande tarefa de aprendizado. Agora podemos passar a falar da outra possibilidade de ação nossa no mundo, que é a palavra. Nós falamos diariamente milhares de palavras. É algo assim até incontável o número de palavras que nós pronunciamos diariamente. Só que tem pessoas que falam mais, outras menos, né? Mas de todas as palavras que nós falamos, que expressam os nossos pensamentos também, muitas dessas palavras vão criando efeitos na vida e vão produzindo transformações. Palavras que são muitas vezes insignificantes no momento, mas que fica para o outro como algo que o leva a refletir e, a partir dessa reflexão, agir, por exemplo. Através da palavra, nós estamos recontando e reformulando até a nossa história passada. Nós podemos, a partir de um relato que nós fazemos de um fato, até mudar o ponto de vista de alguém sobre algo que essa pessoa viveu com a gente. Alguém já teve a experiência de ouvir os relatos das histórias de família que levaram você a criar uma ideia sobre determinadas pessoas da sua família? E quando você ouve algo diferente, toda aquela ideia que você tinha sobre aquelas pessoas muda porque o outro falou alguma coisa que você não sabia. Então a palavra, ela tem um poder criador, e vamos pensar apenas nessa palavra que nós pronunciamos e muda a nossa compreensão. Essa palavra, ela tem um poder criador e transformador na nossa vida muito grande. Um outro exemplo que nós podemos dar do poder da palavra é aquilo que nós falamos para as pessoas quando nós estamos chateados, aborrecidos, enraivecidos. Aquilo tem um peso na vida da pessoa muito grande. Vamos nem pensar nas vibrações que estão carregadas ali, que estão indo como pensamento para aquela pessoa. Mas aquilo que nós falamos cria ideia na pessoa sobre ela mesma. Os pais, por exemplo, fazem muito isso com os filhos. Pais que vivem o tempo todo criticando seus filhos, recriminando seus filhos, apontando defeitos dos seus filhos, cria nesses jovens, muitas vezes, a baixa autoestima. Eles não gostam de si mesmos, não têm coragem, eles não se sentem capazes, se sentem infelizes, quando tem pais que só pronunciam palavras de críticas. E não são só os jovens que são assim. Nós adultos também vivemos esse problema. Se não tivermos pessoas que nos estimulem, quando nós não temos isso ainda internamente, muitas vezes nós nos sentimos fracassados, derrotados. E vai saber o quanto nós não estamos fazendo disso no dia a dia ao apenas censurar e criticar as pessoas, ao negar a elas as palavras de gentileza, as palavras de carinho, as palavras de fraternidade, as palavras que estimulam. Eu me lembro que um dia eu saí de uma das escolas que eu trabalho, foi uma manhã muito difícil, trabalhando com adolescentes, é uma exigência muito grande, é um curso intensivo de evolução espiritual. Um dia, se alguém quiser apressar a sua evolução, torne-se professor, principalmente no Brasil. Você corre para evoluir, porque é bem exigente. Mas aí eu saí da escola bem assim, chateado com uma série de situações, e o vendedor de amendoim no farol, colocou lá a sua mercadoria, mas foi tão gentil, bom dia, tudo bem. Aí eu comprei, como sempre faço ali, a mercadoria para ajudar ali, e aí ele falou, vai com Deus. Aquele vai com Deus estava impregnado de tanta bondade que realmente eu fui com Deus naquele momento. Mudou o meu estado emocional naquele momento. Então, é algo muito importante nós pronunciarmos palavras simples, mas naturalmente revestidas de sinceridade, revestidas de boa vontade, mas palavras que mudam para as pessoas o dia, palavras que transformam o momento delas. E são apenas palavras, são coisas tão simples, tão banais, tão sem importâncias no dia a dia, mas que vão determinar a nossa existência. Chegue em casa e reclame de tudo que você encontra lá. Né? Chegue de um dia de trabalho e comece a criticar tudo. Aquela pessoa que está te recebendo em casa, provavelmente, se tiver algo à mão, ela vai catar e vai sair correndo atrás de você. Porque cria no outro que está lá também uma sensação muito desconfortável, muito desagradável. Não é? Então, quando nós criticamos e pronunciamos palavras apenas para avaliar o que está negativo, nós criamos também nas pessoas ali resultados também. E vai marcando a nossa existência. Porque nós passamos a ser vistos pelas pessoas por aquilo que nós falamos. Então, nós percebemos que o que falamos tem um sentido profundo na vida. Marca realmente a nossa existência, vai determinando o que nós somos ao longo do tempo. Nós podemos ressignificar a nossa vida ou dar um novo significado a partir do que nós vamos falando sobre nós mesmos. Não é que a gente vai inventar mentiras para as pessoas, mas se nós realmente caminharmos e apresentarmos palavras mais positivas, podemos até criar uma aceitação melhor por parte das pessoas em relação a nós mesmos. Podemos transformar nossa vida dependendo daquilo que estamos falando para os outros. E podemos mudar a vida dos outros também. Então nós percebemos que a palavra, assim como os pensamentos, por mais insignificantes que sejam, eles têm uma importância, um significado importante em nossa vida. Tem ali algo que vai mudar e vai transformar. E aí, imagine você somando então bons pensamentos, pensamentos elevados com boas palavras. E você somar isso a boas ações. Ações simples do dia a dia. Ações corriqueiras, ações que são às vezes até as suas obrigações, mas se você fazê-las de forma correta, bem feita, se você realizar aquilo de maneira bem apropriada, o que você não pode criar para as outras pessoas? Imagine quando você vai a um local e vai pedir um serviço, mesmo que você esteja pagando por ele, se você não agir de forma adequada para aquele que te atende, ele pode não fazer bem feito o seu serviço. Aquele que faz o serviço, se ele não faz bem feito, o cliente não retorna a ele. Então veja, quando nós fazemos as coisas, mesmo que seja nossa obrigação, nosso dever, mas fazemos bem feito, mesmo que a nossa tarefa seja mais simples, por exemplo, né, consertar um sapato e devolver ao cliente, quando nós fazemos aquilo bem feito, nós passamos a ser um profissional bem considerado, bem respeitado. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter o prestígio das outras pessoas, elas vão nos valorizar pelo bem feito que nós fazemos. Mas não fica só nisso as pequenas ações. Imagine se nós, tratarmos a nossa família com gentileza, com pequenas gentilezas que nós podemos fazer no dia a dia. Eu me lembro até hoje das balas e doces que meu pai trazia para a gente quando nós éramos pequenos. Morávamos numa casa muito pobre, meu pai era encanador, pedreiro, eletricista, mas era algo, enquanto éramos crianças, sagrado. Todos os dias ele chegava com as balas e os doces. Para nós aquilo era uma festa como criança. Mas hoje, como adulto, refletindo e lembrando dos pequenos gestos que ele praticou ao longo da vida, mesmo sendo um homem com muitas imperfeições também, mas os seus pequenos gestos de carinho e de amor, aquilo hoje tem um significado tão profundo na minha vida, me lembra e aquilo me fortalece em muitos momentos da minha trajetória. Lembrar como em épocas difíceis, ainda assim é possível você perceber por demonstrações que as pessoas te amam, que elas te valorizam, que te reconhecem. Imagino que nós não vamos ao longo da vida, pelas nossas ações, pelas formas como nós vamos lidando e tratando as pessoas, marcando a nossa passagem pelo mundo. Então nós temos que refletir nas nossas pequenas ações, nos nossos pequenos atos. Por quê? Pela repetição daquilo que nós fazemos ali diariamente, continuamente, nós criamos um condicionamento também. Nós vamos determinando a forma como nós vamos agir, como nós vamos nos guiar no mundo. Nós vamos caracterizando a nossa vida. Nós vamos nos habituando e nós vamos determinando que nós somos também por aquilo que nós fazemos. Por isso que temos que refletir se o que estamos fazendo diariamente é algo bem feito. E há algo que, se nós prestarmos bem atenção, nós vamos conseguir muitos resultados na vida. Porque quando nós desejamos algo, queremos algo e trabalhamos intensamente naquela direção, aquilo tende a se concretizar. Quando eu faço repetidas ações dentro de um objetivo, aquilo é naturalmente propiciado a mim. Naturalmente aquilo chega até mim. Então nós temos que prestar atenção na qualidade daquilo que fazemos diariamente. Por menores que sejam as tarefas, por mais insignificantes que sejam, nós vamos ter resultados proporcionais àquilo que nós estamos fazendo. Se eu faço bem feito, se eu faço com amor, se eu faço com atenção, se eu faço pensando como o outro recebe aquilo, eu terei necessariamente resultados daquelas ações. Agora, tudo que eu fizer com indiferença, tudo que eu fizer com negligência, aquilo também tem resultados para nós. Todos nós, quando queremos um profissional trabalhando na nossa casa, nós muitas vezes lembramos de alguns que nós já nem queremos mais chamá-los, não é assim? Por quê? Porque o cidadão não fez bem feito, deixou problemas ali que tivemos que chamar outras pessoas para resolver. Isso é um exemplo. de que nós, quando fazemos as coisas bem feitas, nós trazemos resultados positivos. Não só do ponto de vista prático aqui dessas relações que nós temos aqui no mundo encarnado, mas espiritualmente também. Porque aquilo que nós fazemos reflete também a nossa natureza espiritual. Isso também atrai as vibrações positivas para nós, também atrai a atenção de bons espíritos. Até aqueles atos que ninguém vai perceber, que ninguém vai observar, que ninguém vai julgar, mas de alguma forma aquilo traz resultados para nós. Então, mesmo que estejamos sozinhos em algum lugar, façamos tudo com muita atenção, com muito amor, com muita dedicação. E aí nós vamos estar marcando a nossa vida de modo muito significativo, de modo muito especial. Nós temos um exemplo muito interessante de Madre Teresa de Calcutá. Acho que todos sabem que essa religiosa foi alguém que se dedicou profundamente aos pobres na Índia, fez de uma forma tão amorosa ali o seu atendimento àqueles que precisavam, e ela começou de maneira muito simples. A obra dela só tomou proporção como hoje é conhecida, porque ela sempre fez tudo de maneira muito amorosa, de maneira muito favorável às pessoas que recebiam. Ela pensava que até tirar um mendigo que está ali na rua e colocá-lo na calçada, aquilo já representava algo positivo, já era o bem que ela podia fazer. E ela tem um pensamento muito interessante. Entre tantas frases e tantas ideias que são atribuídas a ela, esse realmente é original dela, que é algo assim: que nós, pela nossa imperfeição humana, pela nossa natureza imperfeita humana, nós temos a pensar que tudo é sempre insuficiente, que tudo é sempre muito pequeno, muito inexpressivo, que qualquer coisa que nós fizermos vai passar desapercebido, porque é a nossa natureza de seres imperfeitos. Mas quando a gente se entrega a Deus, Deus, por ser infinito, tudo que nós fazemos se torna também infinito. Por menor que seja a nossa ação, mas se nós estamos fazendo, porque nós estamos com essa conexão com as leis divinas, essa harmonia com o mundo que Deus criou, essa busca de sintonia com a obra divina, aquilo passa a ter um significado profundo, passa a alcançar dimensões que nós não conhecemos. Porque nós nos entregando a Deus, Deus por ser infinito, aquilo que nós fazemos pensando na sua obra, na sua grandiosidade, passa a pertencer a essa infinitude. Então, essa ideia, ela colocou em prática na vida. Ela, qualquer ação que fosse necessária, ela faria. Limpar um doente, limpar a ferida de um doente, por mais insignificante que pudesse parecer, ela que já tinha um papel de liderança, ainda assim ela realizava. Preparar o alimento para uma criança, mesmo ela já tendo muitos cooperadores, ela mesma preparava. Porque ela sabia do valor daquela pequena ação, que fazendo aquilo amorosamente tinha um resultado extraordinário. E é o que a gente percebe, por exemplo, hoje, em tantas instituições, não só espíritas, mas de diversas origens, em que as pessoas que realizam aquela tarefa com amor, elas têm um alcance e um impacto na vida das pessoas muito grande. Outro dia eu ouvi um trabalhador lá da nossa casa, ele relatando, um grande amigo, um ser também muito diferenciado, porque ele valoriza essas atitudes, mas ele relatando o que um dos moradores de rua que vão lá tomar sua refeição de domingo na casa, todos os domingos, o que ele falou para ele. Esse irmão assistido, ele disse assim: todo mundo pensa que eu venho para cá apenas para almoçar, mas não é. É que aqui é o único momento da semana que eu me sinto feliz. Porque ele é tratado com gentileza, recebe palavras de estímulo, recebe um prato de alimento que numa vida tão sofrida pode parecer algo tão insignificante, mas é o que nessa existência agora, nessa vida, está dando sentido para ele. É o momento de felicidade dele. saber que tem pessoas que o tratam com dignidade, com humanidade, com caridade. Não é tanto pelo alimento, mas é pela vivência que ele tem naquele momento. Por isso que nós, na Casa Espírita, quando nós estamos trabalhando na Casa Espírita, agindo na Casa Espírita, a gente tem uma tendência a pensar que tem tarefas mais importantes, menos importantes, tudo bobagem, tudo tolice. A tarefa mais importante é aquela que nós fizemos com mais dedicação, com mais amor, com mais carinho, com mais atenção. Às vezes a gente acha que aquele que recebe um companheiro que está chegando não é uma tarefa tão importante, mas ela é extremamente importante. Acolher a pessoa na Casa Espírita com amor, com simpatia, com respeito, é algo muito importante. Às vezes a gente ouve relatos de pessoas que perguntam, puxa, por que que num local tal tem pessoas tão ríspidas recebendo outras? É que às vezes aquele indivíduo naquele momento ele está enfermo, ele não está percebendo que ele está perdendo um momento valioso, um momento assim grandioso, que é de exercer a grande caridade de sermos fraternos, gentis, educados, amorosos. Então nós temos que valorizar também essas atividades, por mínimas que sejam, elas são muito importantes. Então, tudo que nós fizermos, e pensarmos, e falarmos, e revestirmos dessa intenção de que aquilo tenha significado, de que aquilo seja importante para nós, será. E a qualidade que nós dermos a isso vai determinar resultados que nós não imaginamos, resultados que nós não somos capazes de prever. Pessoas que muitas vezes nos relatam, em várias casas que nós vamos, as pessoas nos relatam casos difíceis que aparecem, de pessoas que desejam se suicidar, pessoas que desejam abandonar a família, que estão à beira ali do precipício, por ter ouvido uma palavra de carinho, de estímulo, muda ali as intenções da pessoa, pelo menos naquele momento da vida dela. Pode ser até que ela vai fazer aquilo de mesmo em algum outro momento, mas naquele momento fez diferença. Por isso temos que estar atentos. E não só dentro da Casa Espírita, dentro do nosso lar, principalmente. Quantos de nós não estamos percebendo que filhos, ou que o nosso companheiro, a nossa companheira, ou que os nossos pais estão passando por problemas e só não estamos falando com eles, mas falando com atenção, com carinho, falando realmente com vontade de ouvir. Porque muitas vezes nós nos cumprimentamos, oi, tudo bem, como vai, não sei o que lá, mas é só para cumprir a formalidade. Quando perguntarmos para alguém, oi, tudo bem, realmente estar disposto a saber se aquele nosso irmão está tudo bem. Ele vai sentir a vibração ali. E se ele tiver algum problema que ele precisa compartilhar, pela nossa disposição, ele vai pedir a ajuda ali naquele momento. Então, fazermos isso realmente. Conversarmos uns com os outros em nossos lares e realmente nos interessar pelo que o outro está vivenciando e passando. É algo tão pequeno, mas é decisivo. Muitos jovens hoje estão desorientados porque os seus pais não têm algo simples para dar a eles, que é tempo para uma conversa, para uma atividade ali em comum. E é algo tão pequeno, tão insignificante, mas que é decisivo. E quando nós pensamos, então, no quanto as coisas aparentemente significantes são importantes na nossa vida, nós temos que lembrar que o que nós somos hoje não foram grandes feitos que algumas pessoas fizeram em nossa vida. O que nós somos hoje é o resultado do trabalho de muitas pessoas, às vezes poucas, mas fizeram tarefas comuns, rotineiras. O outro foi salvo de uma doença ali muito grave. Um ou outro teve um grande problema e alguém sozinho resolveu esse problema. A maioria de nós chegamos ao que nós chegamos hoje porque tivemos pais, mães, outros seres iluminados que trabalharam intensamente para nos garantir a sobrevivência numa fase da nossa vida, com ações rotineiras. O que nós hoje sabemos e aprendemos foi porque no nosso passado uma pessoa abnegada nos ensinou os rudimentos da leitura, da escrita, e outros vieram contribuindo na nossa formação. Imagine a contribuição que nós tivemos ao longo da vida de milhares de pessoas que de alguma forma nos beneficiaram porque fizeram bem feito o que tinham que fazer e nos ajudaram a chegarmos ao que nós somos hoje. Então nós somos também o resultado de milhares de pequenas ações de outras pessoas para que chegássemos até aqui hoje e pudéssemos nos expressar, nos relacionar e realizar no mundo. Por isso que temos que valorizar tanto as pequenas ações. E Jesus, nosso grande mestre, o médico de nossas almas, o grande instrutor da humanidade, ele nos trouxe lições valiosas sobre o valor das pequenas coisas. Quando ele estava no templo, ele observava os poderosos, os ricos, doando grandes quantias para o templo. Ele observava também a humilde viúva dando 2 moedinhas apenas. E ele diz para os discípulos, ela está dando mais do que todos eles. Ela está dando do coração dela. Ela está dando daquilo que ela não tem, mas porque ela acredita que aquilo é importante fazer, ela estava dando mais que os outros. Mesmo sendo algo muito pequeno. E, em outra passagem, Jesus disse que até quem desse um copo d'água em nome dele, não perderia a sua recompensa, o seu galardão. Então, até um copo d'água, Jesus disse que se dessemos em seu nome, nós estaríamos sendo recompensados. É óbvio que o dar algo em nome de Jesus não é falar simplesmente em nome de Jesus. É algo mais profundo. É estar revestido daquelas ideias que ele nos ensinou, de caridade, de amor, de fraternidade, de amizade. É estar imbuído daquele espírito cristão autêntico, daquele sentimento profundo de caridade, que mesmo algo mínimo terá um efeito grandioso para o outro. E que esse mestre, então, nos ajude a compreender o valor das pequenas atitudes perante a vida e que possamos, com essas pequenas reflexões desta noite, produzir essas mudanças ou consolidar essas conquistas que já temos tido, e que sejamos todos abençoados nessa semana que se inicia, repletas de pequenas, mas grandiosas oportunidades de evolução. Muito obrigado a todos.